Já, pode, já, isso foi! Boa noite, gente! E a cabaceira linda! Sempre vindo ao show! E aí, Sumora, viu? E tô com saudade, já me arrependi. Eu tentei apagar e apague só pra mim. Tava no grau e até sarei na DJ hora. DJ Palme. Quem sabe, cara do Miguelzinho, ó! Ela tá gravando, desgravando. Comigo assim, ó. Vem moda de avião pela primeira vez. Treme assim. Meu Deus do céu, que sensação ruim. Nem quando eu vi, perdeu. O ladrão levou o que era meu. Fiquei nervoso assim. Ouro alto quem dizia, então volta pra mim. Ô, oh, paixão! Já isso, bora! O envolver! E a cabaceira tá lotada, hein? A mulher beijão, tô com portão tua rocha. Ontem tô com saudade, já me arrependi. Eu tentei apagar e apaguei só pra mim. Cavalo grau e até sarei na hora. Ela tá gravando, desgravando, já faz tempo, ó, chegou. Quem tá comigo, ó, tá comigo assim, quero vir, quero vir, vem. E aí? Vem. E avião pela primeira vez, tremia assim. Meu Deus do céu, que sensação ruim. Volte, 3x0, tamo junto, hein? E assim, meu Deus do céu, que sensação ruim. Nem quando eu vi, perdeu. O ladrão levou o que era meu. Fiquei nervoso assim. Coro ao de quem dizia, então volta pra mim. Bora, bebê, que a mata tá difícil, hein? Alô, vamos! Eu não prendo.